Olá, pessoas! Eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e este que é o nosso último episódio de 2025. Sim, estamos encerrando o nosso ano, entrando de férias um pouquinho. Lá para metadinha de janeiro a gente está de volta. No mesmo esquema de sempre, né? Com as expectativas 2026, mas neste último episódio de 2025 a gente também vem com a nossa tradicional... nosso tradicional episódio de fim de ano, né, em que a gente traz os nossos filmes favoritos lançados em 2025, mas dessa vez vai ter um toque um pouquinho diferente, porque o Daniel sugeriu pra gente, e a gente curtiu a ideia, de cada um trazer o seu favorito de 2025 e um filme que a gente assistiu pela primeira vez em 2025 e que se destacou, mas que não foi um lançamento do ano. Então a gente vai ter esse esquema dessas duas indicações cada um. E acho que vai ser bem bacana. Estou curiosa pelas indicações de vocês, porque acho que a gente não conversou antes sobre todas. Então, vamos ver no que vai dar. Mas, então, deixa eu cumprimentar meus colegas. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Bom, eu só queria dizer, eu não sei se a gente ia falar sobre isso em algum momento do episódio, mas eu já quero trazer isso desde o início, que é a ideia de que saiu recentemente ali as retrospectivas ali do Spotify e os nossos números foram bem animadores, né? Então, só queria deixar registrado aí o agradecimento aí para todo mundo que continua acompanhando aí o podcast. É sempre uma surpresa para mim quando eu vejo aqueles números, assim, tipo, principalmente que a gente vê que o público tá crescendo, né, a cada ano. Então, pô, isso é muito legal mesmo, porque a gente... Aqui a gente não sabe, né? Tipo, a gente não tá interagindo com ninguém, só tá interagindo entre nós, mas então a gente grava aqui e meio que não sabe o que acontece depois. Então é bom saber que o público tá respondendo de maneira positiva e que tá aumentando cada vez mais. Então só queria já fazer esse agradecimento desde o início para evitar que eu esqueça de fazer depois. Então já tá aqui. Bem lembrado, foi bem... É sempre uma alegria mesmo ver essas retrospectivas, porque não é só questão de números, né? São pessoas que também conversam com a gente, deixam seus comentários lá no Spotify ou qualquer lugar que seja. Então é sempre legal saber que a gente não tá aqui falando sozinho. Apesar de que ponto, parece, né? Parece. É porque vai vir só depois, né? Exatamente. O retorno. É engraçado. Mas é isso. Obrigado, ouvintes, por estarem com a gente. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, Daniel, Felipe, Samuel. Todo mundo aí animado para as festividades de final de ano. Só um comentário aqui que eu me surpreendi com as nossas escolhas, assim, né? Eu acho que vocês também vão se surpreender, porque acabou fugindo um pouco do óbvio. Então, tá bem legal. Acho que vocês vão curtir esse episódio. Eu acho também. Boa noite, Felipe. Olá, Sil. Olá, todos, ouvintes, coleguinhas, amigos. O ano está acabando, é aquele momento de olhar para trás e tentar ver, não é? Aí para a galera do cinema fazer aquelas famosas listas, maiores sucessos, maiores fracassos, maiores bilheterias, maiores acidentes. Eu gosto muito, eu acho que é sempre um momento muito bom de refletir sobre o que deu certo, o que deu errado. Eu fiquei muito na dúvida sobre o filme que eu iria trazer... Já vou falar sobre ele, mas eu acho que foi o famoso gostei, é bom e é diferentão. Vamos ver se vocês concordam. Boa. E boa noite, Samuel. Olá, seu. Olá, colegas. Casa cheia. Tá com saudade de vocês. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um ano. 2025 tá acabando. Não sei vocês, mas a que custo, né? Tá acabando. O Daniel falou muito bem, eu só acredito que esse ano vai acabar quando eu ver, e quando eu ver eu provavelmente não vou acreditar. Mas foi um bom ano para o mundo de terror, eu acho, no geral. A gente teve um ano, acho que médio, mas para ok. O ano passado foi melhor. Mas foi um ano bacana. Foi um ano bacana também do nosso projeto, que... nas dificuldades que nós temos, nos esforços que nós fazemos, continua dando uns frutos muito bonitos. A retrospectiva do Spotify realmente foi, assim, muito bacana ver o quanto o podcast segue numa crescente, mesmo que a gente está numa nova fase também do podcast, né? Então, vocês que nos acompanham há mais tempo devem ter percebido também, claro. E é isso, eu fico emocionado. Já fico mais um ano se encerrando e já aproveito para dizer que eu fico muito, muito emocionado de fazer parte desse projeto, do quanto eu gosto de estar com vocês aqui gravando e dos feedbacks que nós recebemos das pessoas que nos escutam, tá bom? Valeu, gente. Isso aí. É isso, né? Foi um ano diferentão pra gente, assim. A gente saiu do Boca do Inferno, né? E ficamos independentes. E é sempre uma dificuldade, né? Esses processos, assim. Não é só o trabalho que dá, mas a gente fica pensando, né? O que vai acontecer com os nossos ouvintes, né? Será que eles continuam com a gente ou não? Então, ver que mais gente veio, né? Nos últimos meses também, é sempre muito legal. E acho que estamos indo bem, então, nesse novo formato, né? E antes da gente ir para as introduções e para os filmes, eu só queria dizer que hoje, a gente está gravando dia 9 de dezembro, rolou uma sessão especial do próximo Extermínio para alguns críticos de cinema lá nos Estados Unidos. E assim, os elogios estão absurdos. Eles não podem falar muito, né? Tem embargo e tal, mas eles puderam deixar, tipo, algumas reações em redes sociais. E assim, se for tudo que estão dizendo, eu já estou muito curiosa. Eu estou aqui chorando porque nós réis mortais aqui não recebemos esse convite. Então, até para já puxar esse assunto, né, de 2026 e também do extermínio de 2025, que acho que, pelo menos para mim, também foi um grande destaque, ainda que não seja o filme que eu vou comentar aqui hoje. Mas é isso, só queria trazer essa nota de inveja. Mas já estou com expectativas altíssimas. Mas vamos lá. Eu vou dizer que, ó, eu gostei desse ano. Eu tô até tentando procurar aqui alguma lista de filmes lançados esse ano por ordem de lançamento e tô falhando miseravelmente. Mas dando uma olhada geral, assim, foi aquela coisa. Primeiro semestre, pobre, esquecido no churrasco, né? Mas acho que deu uma melhorada considerável no segundo. E acho que tem alguns filmes que se destacaram bastante. Vamos ver o que a gente vai trazer aqui hoje, que saiu quando também. Vamos prestar atenção nisso. Então, vamos começar por você, Felipe. Vamos embora. Primeiro eu queria dizer que eu gostei muito do Extermínio também desse ano, mas não foi o meu escolhido. Eu gostei muito, só não gostei de uma coisa, que é quando os Power Rangers aparecem no final do filme. E, enfim, aquilo ali pra mim desandou legal. Mas é o meu filme, é um filme recente e que eu fui ver sem nenhuma expectativa. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu sei que muita gente estava na expectativa, o filme novo de fulano e tal. Eu só fui. Chegou um convite aqui da cabine. Eu sabia da existência do filme, mas eu não tinha muita informação sobre o que era. E eu estou me referindo ao filme Bugonia, que é o filme novo estrelado pela Emma Stone, do Yorgos Lanthimos, ou qualquer coisa, eu nunca sei falar o nome desse diretor, ou diretor grego. E aí, o que é Bugonia? Pior que é um filme meio super novo, né? Assim, nem dá também para eu jogar spoiler na cara do povo, mas basicamente é um filme que ele, primeiro, eu acho que ele mistura muito bem elementos, não é? Então, ele é um filme que ele tem um pouco de. Ele tem um pouco de tudo, ele tem um pouco de suspense, ele tem um pouco de terror, ele tem um pouco de ficção. Ele tem um pouco de comédia, tem um pouco de drama, e eu acho que é muito bem equilibrado, então eu acho que já começa bem por aí. No filme, no Bugonia, ele acompanha uma dupla de caipiras norte-americanos, aquela galera bem que mora numa casa isolada e, enfim, são chegados numa teoria da conspiração e na cabeça deles existe uma empresária, né, que é a personagem da Emma Stone, que na verdade ela é uma alienígena que planeja destruir o planeta Terra. E para isso ela deve ser impedida. E aí, logo no início do filme, nós acompanhamos os planos da dupla, né? São dois primos, e eles partem para o sequestro e sequestram a personagem da Emma Stone. E a partir daí começa uma loucura de quem tá certo, quem tá errado. Então o filme vai falar sobre vários tópicos, sobre teorias da conspiração, negacionismo, questões de meio ambiente, questões de corporativismo, questões de saúde, questões de grandes empresas, como as pequenas pessoas são atingidas pelas grandes empresas, relações humanas. Então, ele atira para todo lado, só que o legal é que ele acerta muito bem nos alvos. E você fica, como eu falei, eu fui assistir o filme sabendo o mínimo possível, então de repente eu me vi naquela. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Essa mulher, ela é alienígena, não é? Esses dois primos são loucos, não são? O que é que está acontecendo? Alguém faça alguma coisa. E eu gostei bastante do filme. Eu acho que ele é um filme. Eu li em alguns lugares que ele está sendo comparado ao Pobres Criaturas. Embora digam que o Pobres Criaturas, nessas comparações, é melhor, eu gosto do Pobres Criaturas, mas eu achei o Bugonia mais funcional, assim, mais bem resolvido. Eu acho o Pobres Criaturas um pouco over. Em alguns momentos gosto do filme, mas eu acho ele um pouco over. E aí no Bugonia você vai acompanhando essa loucura toda até um final também, assim, maravilhoso. Aliás, o filme inteiro é muito, muito, muito. Ele pega e você fica ali. Você não respira, você não olha, você só quer prestar atenção nos diálogos. E a concepção dos personagens é muito bem feita. Então, você tem os dois primos, você tem a Emma Stone, você tem essa relação que cada um vai, de certa forma, tentar impor ao outro. É bem interessante. E para mim foi assim, eu tenho ótimos filmes ao longo do ano. A Hora do Mal, que eu adorei, né? Weapons, próprio Extermínio, mas eu pensei logo no Bugonia. Não sei se por estar muito ainda fresco na minha cabeça, mas eu associo ele em menor escala à Substância, que eu acho que foi um filme que quem assistiu falou bastante do filme, assim, pode ter gostado ou não gostado, mas falou do filme. E eu acho que Bugonha é um pouco isso, assim, quem assistiu, pelo menos quem conversou comigo, ficou. Alguns gostaram, outros não gostaram, mas ficaram nessa de falar sobre o filme. E eu gosto muito dos filmes do diretor, e eu achei, assim, uma grata surpresa. E a minha dica é, se você não assistiu, vá assistir, mas sem informação. Nem trailer, veja, só vá, só vá, só vá. Então, a minha escolha é o Bugonia, que tem esse título maravilhoso e que eu não posso explicar o que é, porque senão vou também entregar algo do filme. Então, vão e entendam o título. Ah, é assim, Bugonha, ele é sensacional. Os últimos filmes do Yorgos, acho que ele estava trabalhando muitos conceitos, o Pobres Criaturas, o Kind of Kindness, eu não sei como é que ficou o nome em português. Ele pega muitas ideias, muitos conceitos, eu não acho que é over, mas acho que ele trabalha coisa demais ao mesmo tempo. E quando a gente vê Bugonha, Bugonha parece ser um dos filmes mais sóbrios do Yorgos. Ele é uma ideia e ponto. Ele é uma coisa só e ponto. A gente tem dois White Trashes que sequestram uma CEO extremamente poderosa porque acham, acreditam fielmente que ela é uma invasora alienígena no nosso planeta. E essa é a ideia, pronto, acabou. E a gente vai descobrindo umas camadas, é como se fosse uma cebola. É que são camadas e camadas que você vai fazendo uma compreensão e são diversas emoções que esse filme transborda. Mas a principal delas é a tensão. E eu gosto de dizer que o Bugonha é uma crescente de tensão. E essas tensões, elas são mediadas pelos diálogos. Toda vez que o Ted, que é o personagem principal, o caipirão, junto com a CEO, entra num embate de diálogo, as tensões mudam e crescem. É uma crescente. É assim, surreal como você fica tenso, você se enrijece na cadeira quando percebe que eles vão conversar novamente. E aí a gente tem algumas cenas que são absurdas, porque esses dois atores, principalmente, a Emma Stone e o rapaz, esqueci o nome do rapaz que faz o Ted. Jesse Pra mim Plemons. virou um dos que. O Jesse Plemons, virou. Os dois viraram queridinhos do Yogos, né? Cara, como eles estão atuando bem. Minha nossa, como essas atuações são boas. É assim, uma visceralidade, uma força em tela muito, muito boa de acompanhar. Tem duas cenas especiais, o jantar e o retorno, que é quando o Ted sai por um momento de casa e ele precisa voltar às pressas, depois que ele faz uma merda gigantesca. E eles têm um diálogo que é assim, surreal. E o tempo todo o Yogis vai brincar com sementinha que ele vai plantar na tua cabeça de, afinal, qual é a realidade desse filme? Qual é a realidade dessas pessoas? Quando você acha que você talvez tenha uma resposta, essa resposta dele provavelmente vai estar errada. É muito bizarro como nessas 2 horas ele vai te enrolando de uma maneira. E como bem disse o Felipe, ele trabalha muitos temas aqui. Temas assim, pesados na nossa sociedade, mesmo hoje em dia, da nossa sociedade fragmentada, da nossa sociedade polarizada. E ao mesmo tempo ele ataca todos os lados. E ele faz isso bem de verdade. O meu problema com Bugonha é exatamente o finalzinho. Assim, 5 minutos finais. É, eu acho que, não sei, o tom ele sai um pouco do que poderia talvez ser. É, ele tem uma vibe Weapon, já vou logo avisando. Ele é de um tom muito poderoso no início. E no, nos momentos finais ele assume um outro. Não perde a magia, mas eu sinto que não me agradou muito o finalzinho mesmo. Então, mesmo junto de mais cenas assim maravilhosas. É isso, a minha contribuição para falar desse filme, que realmente um dos melhores do ano. Aí eu adorei o final, Samuel. Eu imagino. Eu acho que talvez ele seja divisível, não sei. Gente, eu tava no Rio de Janeiro, aí o que que você faz no Rio de Janeiro? Vai no cinema. Eu fui ver Bugonha no cinema no Rio de Janeiro. Com vocês, eu adorei. Eu faço, né? O Felipe e o Samuel já falaram bem dele. Não vamos assim entrar em muitos spoilers também. É, mas eu queria contar, é um caso que tem uma pessoa muito próxima de mim que já me relatou essa história do personagem do Ted, do primo dele, dessa crença, desse domínio alienígena, que é um pouquinho diferente a história que ela conta, que segundo ela os alienígenas que controlam tá dando errado e eles vão resetar tudo em algum momento. Mas assim, o diálogo é muito parecido, cara. Assim, as teorias são muito parecidas. Eu falo, cara, esse trem é um trem que é muito mundial, assim, né? E essa história, ela é muito mundial. E esse filme, ele dialoga muito hoje com a nossa realidade, assim, com tudo, assim, com tudo, com muita coisa mesmo. E eu adorei ele por isso. Uma coisa que eu acho interessante é que a Alicia Silverstone participa, né? Faz uma ponta também. Eu ia dizer isso, eu ia dizer isso. Além de tudo, a Alicia Silverstone tá lá no filme, a Batgirl, que foi humilhada pela indústria, Sim. mas que se reconstruiu e tá fazendo aí ótimas pontas, tá nesse Eu tô filme. esperando o Yorgos fazer um filme com ela, com a protagonista, porque as duas participações que ela fez, que ela participou também no Sacrifício do Cervo Sagrado, ela tá Isso, o muito Cervo bem. Sagrado. É. E nesse ela também, a ponta dela é muito boa, assim. É uma cena surreal, bizarra e bonita em certo momento, cara. Nossa, cara, tem um momento do diálogo, de um flashback do Ted com a CEO, que é surreal a cena, assim. É surreal. Não, não vou contar o que é para não perder, mas é. Eu achei assim, um filme incrível, eu adorei. É, sim. Ele descaralha ali naquele final. E ele é um filme que ele vai tendo essas camadas assim, né? De interpretações, tudo ali redondinho, amarradinho, ali, conectado. E, cara, como que você vira e se identifica esse momento que a gente vive assim, tão, tão recente, assim. Conhecer com muitas coisas que a gente torna absurdo, assim. Ah, é isso, gente. Adorei. Eu assisti esse filme na coletiva de imprensa da Mostra de São Paulo desse ano. Eles fizeram um agradinho e passaram esse na sessão e foi muito bom ter assistido numa sala de cinema assim pelas reações, sabe? É sempre legal e tem assim, são 1.000 reações diferentes ao longo desse filme. Então foi bem divertido. Acho que a maioria das pessoas gostou assim. Na sala em que eu estava, né, entre jornalistas mesmo. Eu mesma gostei bastante também. E até queria rever, porque isso foi em comecinho de outubro, né? Acho que já o filme já deu uma sentada mas acho que merece até uma revisão, assim, mesmo nem faz tanto tempo, né? Mas acho que esse merece. Porque, como o Samuel disse, são várias camadas, né, que acho que na revisão dá pra gente pegar outras coisas que não peguei na primeira, assim. Mas é muito bom e eu acho incrível como a Emma Stone só melhora entre um filme e outro, quando a gente acha que, ai, chegou, né? Chegou aqui, já tá ótima. Mas não, no próximo ela tá melhor ainda. Aposto que vai vir mais um Oscar por aí, mas vamos ver ano que vem. É isso, então. Bora pro nosso próximo. É, Daniel. Ah, eu? Eu joguei, fiz uns papelzinhos aqui, joguei para cima e Entendi. sorteei. Beleza, então. Indo aleatoriamente. Eu achei legal que o Ivo falou logo de início ali que as nossas listas, elas estão. A nossa lista ela tá diferente, né, do que o povo pode esperar de uma lista de melhores do ano e tal. Eu concordo plenamente, acho que a gente fugiu bastante do óbvio. E a gente fugiu tanto do óbvio que o filme que eu escolhi provavelmente vai estar em muita lista de piores do ano para muita gente. Então, a ideia é a gente ser eclético aqui, né? Quando eu vi esse filme, eu acho que eu mandei mensagem para vocês no grupo, se eu não me engano, falando: gente, eu vi um filme que eu adorei. E eu acho que provavelmente sou eu que vou gostar desse filme, mas ele, tipo, me pegou, assim. Que é o Vicious, ou Presente Maldito, que é o novo filme do Brian Bertino. Eu gosto demais do cinema do Brian Bertino. Acho que a gente já falou numa outra ocasião que os filmes dele são tipo Combo da Tristeza, assim, uma coisa assim, porque tipo é sofrência em cima de sofrência em todos os filmes dele, né? Desde lá do primeiro, lá do Os Estranhos, aquele The Dark and the Wicked, pelo amor de Deus, é tipo é Combo da Sofrência mesmo. E esse daqui não foge disso, assim. Esse é um filme, é um típico filme do Brian Bertino. Ele conta a história de uma mulher que é interpretada pela Dakota Fanning, que ela tá passando a noite sozinha em casa, assim, né? Tipo, perto ali da época do Natal, me parece. E aí, tipo, a rua tá vazia, tá nevando e tudo mais. E aí, do nada, uma senhora, assim, uma velhinha bate na porta dela procurando por alguém, que não é ela, no caso, né? Tipo, alguém que supostamente moraria ali e tal, né? Ela acaba deixando essa mulher entrar na casa dela, porque tá frio, a mulher pode morrer na rua, né? Então ela deixa ela entrar e tudo mais para ela poder se aquecer. E aí, uma vez lá dentro, essa senhora dá um presente para ela. O presente é uma caixa e dentro dessa caixa tem uma ampulheta. E aí ela fala: olha, ao longo dessa noite tu vai ter que colocar três coisas dentro dessa caixa. Uma coisa que tu ama, uma coisa que tu odeia e uma coisa que tu precisa. E basicamente, se tu não fizer isso até o final da noite, tu vai morrer. Então, tipo, é isso. Tá ligado? E aí a mulher vai embora e deixa ela com aquela caixa. Basicamente é isso. Aí o que acontece, o que vai acontecendo depois disso é tipo uma sequência de loucuras ali que tipo parece que ela começa a habitar um outro mundo, assim, um mundo meio paralelo, assim, e tipo ela não tá necessariamente vivendo na realidade, mas ela tá vivendo numa espécie de limbo, assim, em que tá tudo meio que conspirando e empurrando ela a realizar esse desafio que foi colocado diante dela, né? Então ela tem que colocar essas três coisas dentro da caixa, por mais que num primeiro momento ela sequer saiba o que que são essas coisas, né? E cada vez que ela coloca uma dessas coisas, ela vira a ampulheta, começa a rodar o tempo dela de novo, e daí ela tem um certo tempo para colocar a outra coisa que ela precisa colocar lá. O filme ele vai escalonando assim numa loucura que, como eu disse, me pegou, assim, sabe? Tipo, desde o início, assim, eu já comecei a ver esse filme, eu vi que, tipo, pô, tem muitos dos elementos, assim, que me atraem, assim. Ele parece muito um episódio do Além da Imaginação. Na verdade, ele parece muito um episódio bem específico do Além da Imaginação, que é um chamado. Acho que é um chamado. Não, não é chamado A Caixa, é chamado Button Button, que foi um conto do Richard Matheson, que depois virou um episódio do Além da Imaginação, e depois virou também um filme com a Cameron Diaz, se eu não me engano, chamada A Caixa. Então, tipo, tem basicamente essa mesma história, assim, né? Então, tipo assim, não é necessariamente uma trama original. O que eu gosto nesse filme é que, como eu disse, ele é um típico filme do Brian Bertino, assim, no sentido de que o Brian Bertino, ele tem uma característica que os personagens, nos filmes dele, né? Os personagens dele, eles não necessariamente sofrem o terror. Mas em vez disso, eles são personagens que, de certa maneira, eles precisam do terror para poder se salvar. Então são personagens que já começam perdidos e que, através daquilo que acontece com eles, é que eles de fato se encontram, encontram a saída para seja lá o que está atormentando eles antes do filme começar, sabe? Então, de certa maneira, de uma maneira até bastante bizarra, eles são personagens que se beneficiam do terror e daquilo que acontece com eles, porque é o terror que faz com que eles saiam da situação, sei lá, da prisão em que eles estavam, que eles tinham se colocado antes, né? E nesse caso aqui é um caso bem literal, assim, porque tu tem essa personagem que ela tá meio que perdida na vida, assim, ela não tá fazendo nada com a vida dela, ela tá, tipo, trabalhando num emprego que ela não gosta, mas ela também não faz nada para sair desse emprego, ela tá vivendo meio que de favor na casa da irmã dela, ela não tem perspectiva nenhuma de futuro, ela não tem relacionamentos, ela meio que não tem nada, assim, e ela tá meio que estagnada na vida. Então, o terror desse filme aqui, ele acaba servindo para dar uma mexida nela e fazer ela tomar as decisões que ela tava evitando tomar até então. Então, eu acho que é um filme que funciona muito por causa disso. Além do fato de que, sei lá, eu gosto muito dessa ideia, eu gosto muito da ambientação do filme. Acho que é um filme que, como eu disse, funciona muito bem para mim. Pelo que eu vi, a grande maioria das pessoas não gostou desse filme, e eu entendo, eu tenho um gosto meio duvidoso, mas para mim ele funcionou demais. Assim, gostei muito desse Presente Maldito, ou Vicious. Eu não assisti o filme, mas se as pessoas estão falando mal, não sei. Mas você vendeu muito bem, Daniel. Ah, muito obrigado. Então, estou curiosa. Até porque tu conhece o cinema do Brian Bertino também, né? Tu? Sim, e gosto eu também. Vi por sua causa, tá, Samuel? Ó, Daniel. Daniel. Eu fui. Eu te influenciei. E aí, o que é achou? Eu gosto, assim, né? Pra mim não é o melhor do Brian Bertino. Eu gosto muito do Dark and the Wicked, para mim é um dos melhores filmes de terror dos últimos anos. Mas ele tem essas características dele de contar uma história ali do ponto de vista do personagem ali, sem explicar o que que está acontecendo ali. E eu gosto disso nele ali, porque não precisa disso. O que acontece é a gente acaba atuando ali como personagem, porque o personagem também não tem como entender aquilo que está acontecendo. E os filmes deles são assim, né? Uns estranhos, os personagens não entendem porque eles estão sendo atacados. O Dark and the Wicked, o pessoal não entende aquela desgraceira que está acontecendo com aquela família. E aqui ela não entende e ela vai. E é uma questão de sobrevivência mesmo, né? E por quais motivos ali, né, ela vai tentar sobreviver? Porque chega algum momento ali que a gente pensa que na vida dela ali, ela não tem que buscar nada, assim. Eu gosto do filme, eu acho que durante um. Ele perde um pouquinho a força do ritmo, assim, dele em algum momento, assim, do filme. Eu acho que ele se torna um pouco repetitivo em algumas questões, assim. Mas ele. Ele é um filme que funciona bem. Inclusive, eu até sugeri um tema lá de fazer filmes sobre caixas, né? Porque tem um curta que tem uma Sim. caixa que é sensacional também, que é um curta que as pessoas recebem uma caixa, tem uma cabeça na caixa, essa cabeça aí ela vai saindo aos pouquinhos da caixa, assim, e fica olhando para a pessoa. Esse curta é sensacional também. Nossa. Depois eu vou procurar eles, assim, mas ele é muito bom. Mas eu gosto do filme, eu acho que vale a pena vocês irem atrás dele. A Dakota tá bem, assim. A direção do Tá Bertino é muito bom. muito boa. Então, assim, eu gosto, assim, eu me surpreendi com a escolha dele, Daniel, porque não foi nenhum filme que passou pro cinema, né? Um filme que caiu direto no streaming. Pelo menos eu não vi Isso, ele é. aqui no Brasil, pelo menos eu não vi ele no cinema. E sinceramente, eu não estava ciente da existência dele se você não falasse, sim. Talvez eu visse zapiando lá e talvez eu passasse direto por ele. Mas quando você falou que era do Brian Bertino, eu fui atrás correndo, assim. Então, ele tava. Eu lembro que, tipo assim, no início do ano, eu acho que eu fiz uma lista ali pro Sétima Arte dos filmes, assim, que para ficar de olho ali ao longo do ano, né? Grande maioria se revelou ser filme bem ruim, mas tipo, eu fiz uma lista e nessa lista eu coloquei o Vicious porque eu sabia que era um novo filme do Brian Bertino e não tinha informação nenhuma sobre o filme na época em que eu fiz aquela lista lá em janeiro, né? E aí, tipo, teve um dia que eu tava ali dando uma olhada num site ali de cinema que eu acompanho e tal, e aí falava assim, ó. Trailer do filme novo do Brian Bertino. Eu falei, meu Deus. E aí, tipo, ah, não, ele já tá disponível no Paramount Plus. Eu falei, caralho, tipo, do nada esse. Tipo assim, eu passei de não. Sei lá, 10 meses sem ter notícia nenhuma sobre esse filme, tipo, e aí do nada ele já tá disponível e tal, porque ele foi Profit. lançado direto no Paramount Plus mesmo. Então, pra mim também foi uma surpresa. Então, talvez isso pode ter ajudado também na recepção do filme para mim, porque assim, eu pessoalmente preferia ter visto esse filme no cinema, só que ao mesmo tempo tem esse sentimento bom, assim, de tu pegou um filme, sei lá, que acabou de sair, tu não sabe porra nenhuma sobre ele, e tu coloca e tu consegue se divertir com o filme. Pô, isso para mim já foi suficiente, porque, sei lá, ele acabou gerando esse sentimento diferente. Porque, por exemplo, é diferente quando eu fui ver possivelmente o meu filme preferido de fato desse ano, que é o Pecadores. Mas porra, tipo, né, Pecadores tu meio que já sabia que provavelmente seria um filme bom antes mesmo de tu ver, né? Tipo, ele já tava vindo bem falado antes e tudo mais, tal, tal. Nesse caso aqui foi essa surpresa, sabe? Acho que esse elemento da surpresa eu acho que acabou funcionando em favor desse filme aqui. Então, desde então, eu tô tentando espalhar a palavra de Brian Bertino pro mundo. Aí eu tô tentando fazer uma propaganda desse filme pra que mais pessoas descubram ele. Eu faço questão de ver também, porque eu não vi ainda. Principalmente porque, no ano passado, o Daniel escolheu como melhor filme do ano o Red Rooms, né? Verdade. E eu fui assistir e Red Rooms é um dos melhores filmes que eu assisti nessa década. De nada. Eu fiquei eu estou em até hoje em obsessão por ele. Eu assisti ele de 1º de janeiro. Eu estou em obsessão por ele até hoje. Tá vendo? Então, eu fiquei obcecado de verdade com esse filme, assistindo, reassistindo, analisando nuances, camadas, até as expressões faciais. Eu fiquei muito obcecado por esse filme. Fiquei perturbado total. Ele é pesadão mesmo, é verdade. É muito pesado e é muito maravilhoso. Eu vou assistir depois o vídeo direitinho. É isso, também eu repito suas palavras sobre Red Rooms, porque olha... Muito bom, muito assombrosamente bom, gente. Não assistiu Red Rooms, corre! E não leia, não assista a trailer, porra nenhuma, só vai! Mas depois veja o vídeo que tem lá no 7 Martes, tá? É isso. Depois de ver o filme, não antes. Isso aí. E você, Ivo? Agora sou eu? Eu vou ser o último, gente, que eu sou o único que não trouxe filme. Então eu vou passar na sua frente, que normalmente eu sou a última. Isso. Depois do Ivo vou eu, então. Pode ir, Ivo. A minha escolha foi o representante da Dinamarca na disputa pelo Oscar de melhor filme estrangeiro. Foi o filme que concorreu com Eu Ainda Estou Aqui. Ele dirigido pelo sueco Magnus von Horn. E, assim, por que que ele tá aqui? Porque, assim, ele, embora ele seja classificado como um drama, talvez ele um suspense, ele foi o filme mais pesado que eu vi, assim, nos últimos anos, assim. Ele é inspirado em uma história real de uma mulher, deixa eu ver minhas anotações aqui. Nananana. Eu acho que você ainda não falou o nome do filme. Eu ia falar isso, não sei se tá guardando pra depois. É. Opa. A Garota da Agulha, meu Deus. Pensei que ele tava construindo suspense em relação ao nome do filme. Não, ele esqueceu. Tem no Mubi, gente. E assim, ele passou meio que desapercebido, assim, né? Porque eu não sei se ele passou no cinema, se ele passou foi uma coisa bem restrita. E o Mubi é restrito, assim, em questões de distribuição, né? Ele tem um público mais restrito, assim, embora seja grande. Ele é inspirado na história de Dagmar Overby, que ela recebeu um apelido de Angel Maker, que foi uma mulher que, em Copenhague, ali, depois ali da Primeira Guerra, ela supostamente tinha um esquema clandestino de adoção de crianças, que ela prometia mães ali que não tinham condições, porque a Dinamarca estava fodida ali depois da guerra, mães que não tinham condições de cuidar dos filhos, ela prometia uma adoção para uma família boa. Mas assim, né, a pessoa não poderia ter contato, só que essas crianças, elas eram assassinadas por essa mulher. Não sei o número, assim, não consegui achar o número de crianças que ela assassinou. Ela confessou que foram 16, mas me parece que foram mais, e assim, não vou nem contar como que ela assassinava essas crianças. Então ele foi muito inspirado ali na transcrição do julgamento dela, de Dagmar Overby. Só que a personagem principal, que é a personagem, ela não existe nessa história. Então aí já vai, a gente já vai entrar na parte da ficção. Aí eu vou entrar um pouquinho na sinopse do filme. Que Caroline é uma mulher que trabalha numa indústria têxtil. O marido dela foi para a guerra e não voltou, né? A guerra já havia acabado, mas o marido dela não voltou e ela não tinha notícias, não sabia do marido. E ela está ali fodida de grana, não consegue pagar um aluguel numa casa que ela mora, uma vida miserável assim, de fome, de miséria mesmo, e ela acaba se relacionando com o dono dessa empresa e acaba engravidando dele. Só que esse cara, na hora que ele vai lá anunciar o casamento para a mãe vira e fala: não, não vai casar com ela. E o cara não fala nada, e o personagem da Caroline volta para as ruas, fodida e agora grávida, e sem nenhuma grana, porque assim ela não conseguia nem confrontar as pessoas. Isso até me lembrou, né, de uma semelhança com a Nora, assim, né, em determinado momento da narrativa, assim. E aí é aí que ela tem um encontro com essa mulher aí que foi inspirada na Dagmar. O nome dela é no filme. Uns nomes difíceis, gente. Die Home, assim, alguma coisa assim. Aí o filme, ele tem assim uma. Aí eu já vou entrar em alguns outros detalhes assim mais estéticos. Ele tem uma fotografia maravilhosa em preto e branco, remete muito ao expressionismo alemão. Esse marido, aí eu já pulei essa parte, eu sou péssimo da sinopse. Mas esse marido, em determinado, ele retorna da guerra com o rosto todo deformado. E ela era nesse momento que ela estava querendo, né, que ela estava nesse envolvimento com o chefe dela, e ela rejeita o marido dela, que ela fala: não, não vou voltar a viver com você. E esse cara, ele vai para uma. Ele vira uma atração de um circo de horrores, né? O soldado ali de guerra ali, que foi dispensado porque, né, não poderia mais. E assim, gente, é um reflexo muito foda da Europa nesse pós-guerra, assim. Eu lembro, quando eu vejo esse filme assim, eu lembro muito da coluna da Nath, né, lá do Rainhas, que é o horror é ser mulher, né? Porque a Caroline, ela vai tentando sobreviver ali, ela vai tentando até ela se envolver com essa mulher que apega o filho dela, e ela achando que o filho foi para adoção, mas depois ela fica querendo saber, aí ela acaba se envolvendo, né, com essa mulher, que ela fica no pé, ela quer saber para onde que o filho vai, até ela descobrir o que acontece com essas crianças. E o filme, assim, ele retrata bem a Dinamarca ali na época, ali, a Copenhague, uma cidade muito muito devastada, assim, né? Muito devastada economicamente, uma galera muito fodida, uma galera passando fome. É, a fotografia muito em preto e branco, muito inspirada no expressionismo alemão, muito bonita. E assim, gente, eu torci, eu ainda estou aqui, tá? Fiquei muito feliz dele ter ganhado. Fiquei assim, é muito importante pro nosso cinema, mas assim, cara, esse filme, ele é muito melhor. Ele é Ai, muito como é que fala uma foda. coisa dessa, cara? É, Rapaz, gente. pesado, Ivo, agora foi, Ó, ó. eu só queria deixar claro que os comentários do Ivo não refletem a opinião do podcast como um todo. Tá? Gente, a gente tava tudo ouvindo assim, bem em silêncio, daí a gente parou isso, chega aqui, foi cair uma bomba aqui. Se quiserem reclamar, a Eu Sil vai estou deixar linkado aqui embaixo informando. as redes sociais pessoais do Ivo pra você não reclamar. Eu estou informando neste momento o meu desligamento. Eu não quero ter um desligamento. O Felipe tá mandando a carta de desligamento pra Sil. E depois o Ivo vai ter que fazer aquele Tô pedido de mandando desculpas, agora. assim, um vídeo no aparelho branco, assim. Gente, Vai é, ser depois via. qualquer coisa eu gravo um pedido de desculpas, tá? Mas enfim. No qualquer coisa, não. Acho que você já deve gravar Ah, para não, já ficar, mas agora né? a gente tá na vibe agora do agente secreto, Felipe. Não, vem não, vem não, não vem não. Tá A gente já gravado. começou a nossa campanha Tá pelo agente gravado. E secreto olha, agora, para ganhar ainda o. falando da Torres, tem um boneco gigante de Olinda. Esse filme dinamarquês, sei lá o quê, nunca ia ter nem uma orquestra de frevo, quanto mais um boneco gigante. Não, não ia ter, Ai, não. Ai, já tem o ótimo. corte Não desse me odeia, Tá, gente, por Ivo. favor. Tá, Ivo. Continua. Continua. É, mas é isso, Depois gente. desse impacto, ela encerra. Ele é um filme muito cru, muito pesado, muito desolador, assim. Não tem assim um alívio, sabe, para aquela pessoa que tá ali lutando ali pela, né, para sobreviver, né, para tipo para existir, né? Porque é isso, porque a mulher naquele trabalho na indústria têxtil, sei lá, trabalhando 12, 14 horas, chegando em casa só para dormir, e cobrada o tempo inteiro, a qualquer momento podendo ser despejada, morando num quifo. E quando ela finalmente acha que a vida dela vai se resolver de uma maneira assim, muito triste também, porque procurar se envolver com um cara que tem grana, e assim, ok, eu vou sobreviver ali porque tem grana, né? Ainda ser humilhado assim. E é um filme que é muito pesado, assim. É o, como diz a Nath, né? O horror é ser mulher assim durante os anos que se passam, né? É sempre um horror. Pesado, eu ainda não superei, foi o segundo ensaio que eu tomei. Tu sabe que Então, vai ser eu acho. assim por talvez mais de um ano de episódio, a gente vai ficar lembrando aí. Eu tô louco pra ver esse filme também. Eu pequei muito de não assisti-lo, mas esse comentário estará para sempre em nossas mentes. Isso. De forma negativa. Eu acho, Sil, para a coisa fluir, eu acho que você já deveria assumir já para passar para o Sil. Porque eu acho que Ah, eu também não passa, gente. assisti esse ainda, então também não vou poder fazer comentários. O único comentário que eu vou fazer antes de passar pro meu é que eu vi opiniões muito divididas sobre ele. Eu até abri meu Letterboxd aqui para lembrar e tem tipo de uma estrela a quatro estrelas entre quem eu sigo. Então tá engraçado de ver, eu fiquei curiosa para assistir. Mas bora lá, vou falar do meu então, antes de passar para você, Samuel. O meu foi para mim uma surpresa. Como o Daniel disse, eu reforço que para mim o melhor filme do ano é Pecadores, ainda que tenha outros que eu tenha gostado bastante, mas eu cheguei 25 de novembro, revi Pecadores e falei, não tem nem o que discutir para mim. Mas é isso, também que sair, né, um pouco do que a gente já falou, tanto aqui como eu falei em outros podcasts, inclusive sobre Pecadores também, lá no Cinemação falei também. Então, que saiu um pouco e trouxe o que para mim foi a grande surpresa do ano, que foi o japonês Dollhouse. Fui assistir numa pré-estreia, eu recebi um convite, né? E fui sem, assim, sabia que era um filme japonês de uma boneca amaldiçoada. E é isso. O que mais eu assim não sabia, mas suspeitava, porque a gente já viu um monte de filme de boneco. Só para citar os mais famosos, Chucky e Annabelle, assim, não sai muito disso, sabe? Entre os filmes que eu assisti, pelo menos, eles acabam pegando carona nesses que são os mais conhecidos e não, o resultado não costuma ser lá muito original. E Dollhouse me surpreendeu positivamente por isso, porque ele. Primeiro que é um filme que não é estadunidense, né? Então já tem esse toque diferente de início, porque normalmente vai trazer alguma coisa mais própria, assim, culturalmente, do que tentar emular alguma coisa estadunidense mesmo. Então, ele trouxe umas diferenças importantes e foi um filme que eu me diverti muito. Eu fui assim, tipo, pô, tem 1h50, velho. Quem faz um filme de boneco de 1h50, sabe? E eu entendi depois. Esse é um ponto fraco dele, mas eu já chego lá. Deixa eu primeiro partir para uma breve sinopse, né? Então a gente começa com uma mulher, a Yoshi, que tem uma filhinha, a Mei, que tem, sei lá, seus 4, 5 anos, assim, e ela tá com as amiguinhas brincando na casa dela. E a Yoshi tá lá e ela fala pras meninas: ah, vou sair pra comprar um lanchinho pra vocês, né? Antes de sair, ela dá uma geral na casa pra ver se tá tudo seguro, assim, pra deixar as crianças sozinhas. Vai rapidinho no mercadinho ali de bicicleta. Quando ela volta, já não tem mais nenhuma menininha, nem a filha dela. E ela procura loucamente pela casa, pela vizinhança. A noite cai, o marido chega em casa do trabalho, assim, nada. Até que finalmente ela vai achar esta menina morta dentro da máquina de lavar, que foi onde ela se escondeu, porque elas estavam brincando de esconde-esconde, né? E assim, isso é bem o comecinho mesmo do filme. E eu já achei, assim, tipo, muito forte, sabe? Pô, a gente sempre fala que, né, às vezes crianças morrendo em filmes pode ser um choque, assim. E esse eu achei até muito ousado, assim, porque é uma tragédia mesmo. E o que acontece é que essa mãe entra num processo de luto e passa-se um ano e ela não consegue sair, assim, né? Até que um dia ela tá andando numa feira, essas feirinhas de antiguidades, e ela vê uma boneca muito parecida com a filha dela. Parece meio um bebê reborn, assim. Mas não é exatamente um bebê, né? É uma criança pequena. E ela compra essa boneca e leva para casa e começa a tratar essa boneca como se fosse a filha dela. E ela meio que exige que as outras pessoas do círculo dela façam o mesmo. Aí eu pensei, tá, já saquei o que é esse filme, né? Vai ser sobre a mulher que entra num processo de luto, achou essa boneca, a boneca começa a, sei lá, virar uma assombração, ninguém acredita nessa mulher, a gente vai passar o filme inteiro nessa dúvida, nada disso. Daqui a pouco isso já se resolve também, isso, o filme vira outra coisa. Essa mulher engravida e tem outra filhinha, a Mai. Aí depois que essa criança nova nasce, né, a Yoshi consegue sair desse luto e guarda a boneca num guarda-roupa. Até que, tipo, 5 anos depois, a filhinha dela encontra a boneca e aí é que o problema começa de verdade. E o que acontece com Dollhouse é que ele foi escrito e dirigido pelo Shinobu Yaguchi, que vem da comédia. Então, ao mesmo tempo em que tem umas cenas muito brutais, tem também umas cenas muito idiotas e muito engraçadas. O humor físico é muito bom, principalmente o do marido. A primeira vez que ele vê a boneca, ele toma um susto que a galera é outro, né? Que foi bom ter visto numa sala de cinema, porque rendeu muitas reações. Então, toda essa graça do marido, principalmente, mas também um pouco de outros personagens. Foi legal de ver a galera reagindo a isso também. A gente tem esse elemento que é a boneca, que é uma boneca que tem relação com lendas e rituais específicos japoneses. Então, isso é legal. Não é nada que distancia essa história, nos distancia, né, da história, pelo contrário, e até torna a história mais interessante e mais diferente, assim. E a única coisa é que é isso, ele começa a se estender um pouco e começa a ficar um pouco redundante. Então, porque depois o que passa a ser o problema é se livrar da boneca. E de alguma forma ela consegue voltar sempre. Ela não é o Chucky. Ela não anda, ela não se mexe, mas ela também não é a Annabelle. Então você vê uns vultos, às vezes você vê alguma coisa lá no fundo de um corredor, sabe? Então, de alguma forma, ela sempre consegue voltar. E não sei se vocês já viram um meme dos Simpsons que as crianças estão chutando alguém no chão, assim, e o Milhouse grita: "Pare, ele já está morto!" Sim, é ótimo. He's already dead. E eu no cinema, tipo, chega, pelo amor de Deus! Porque não acabava, o filme não acaba. Mas é muito divertido, e pela surpresa, assim, também, foi bem legal de ter assistido. Ele ainda não. Ele passou pelos cinemas, né? Pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei como foi a distribuição no país, imagino que bem capenga, porque mesmo aqui ele ficou, acho que, 2 semanas só. Mas eu recomendo que vocês fiquem de olho, para muito em breve deve sair nas locadoras populares e talvez em algum streaming também. Eu vou avisando pelas nossas redes também, mas eu recomendo muito a assistida, porque é um filminho bem divertido e acho que encaixa bem com o nosso gosto para terror, assim, desde que vocês estejam abertos para a diversão. Gente, não vi porque não passou no cinema aqui e ainda não caiu do Ah lá. caminhão. Então, estou aguardando ansiosamente. Eu não sei por que ele tá demorando tanto para sair em algum lugar também, porque É. ele é de outubro, acho. Normalmente sai logo, né? Principalmente quando fica tão pouco no cinema, ele vai parar em algum lugar. Mas vou ficar atenta para avisar vocês também. E é isto. Samuel, sua vez. A gente vai continuar no Japão, curiosamente. Eu resolvi sair um pouco das obviedades também da tríade dos três grandes filmes do ano, né? Pecadores, Sublime, Weapons, que foi uma puta de uma surpresa muito boa. Inclusive tive uma experiência maravilhosa de assistir eu, Sil, Nath, os amigos em São Paulo, foi muito gostoso. Sim. Foi muito bom. E o meu favorito realmente do ano, meu filme favorito do ano, que foi O Extermínio, A Evolução. Então, mas eu já falei assim absurdamente dele no episódio que nós gravamos. Por isso eu resolvi sair um pouco do óbvio, até mesmo de escolher um filme e trazer aqui hoje pro podcast com o meu favorito do ano, minha obra de terror favorito do ano, o anime O Verão em que Ricardo Morreu, um anime da Netflix em 12 episódios, que conta uma história que virou uma obsessão minha desse ano. A gente é apresentado logo no início a dois amigos, o Yoshiki e o Hikari. Eles são melhores amigos de um pequeno vilarejo no Japão, longe dos grandes centros urbanos, mas uma cidadezinha bastante funcional, com escola, comércio, toda uma elite e, claro, seus ritos e tradições. Esses dois jovens, eles estão tomando um sorvete, porque está um calor do caceta. Durante esse sorvete, o Yoshiki comenta vagamente sobre o desaparecimento do Ricardo, que aconteceu uns meses atrás, um episódio que foi bastante conturbado. O Ricardo, que é um jovem muito enérgico, muito cheio de energia, simplesmente diz: "Ah, nem lembro direito", tal. E aí o Yoshiki diz muito seriamente: "Mas pode falar a verdade. Você não é o Ricardo, não é?" Quando ele fala isso, o jovem Ricardo que está ao lado dele tem seu rosto derretido. Enquanto metade dele está caindo, ele fala: "Como é que você descobriu?" A gente começa nessa premissa de que o Ricardo, há 6 meses atrás, tinha ido fazer alguma coisa numa montanha muito simbólica da região. Ele desaparece durante esse pequeno evento que ele precisa fazer numa noite de uma tempestade muito poderosa. Yoshiki, que é o melhor amigo dele, sente um desespero gigantesco e corre nessa mesma noite, enquanto as buscas estão acontecendo pelo Ricardo, para tentar encontrá-lo. Quando o Yoshiko volta para casa, ele desmaia nos braços da mãe dele, diz que não encontrou o Ricardo e acorda só uns bons dias depois. Quando ele acorda e ele está no hospital, ele percebe que o Ricardo está no hospital também. O que acontece é que Ricardo morreu. Ricardo morreu e isso é inquestionável. Quem está ao lado de Yoshiki só Deus sabe, porque é uma entidade, um ser que não sabe quem é. Ele se aposta do corpo de Ricardo, ele se aposta das memórias, ele se considera Ricardo e ao mesmo tempo ele sabe que ele não é Ricardo. Então, mais do que uma história de terror, porque quando essa cena dos dois juntos e o Yoshiki questiona se ele é ou não o Ricardo de verdade, a entidade, que começa a mostrar sua verdadeira forma, vira pro Yoshiki e diz: "Eu gosto muito de você. Por favor, não revele para ninguém. Eu não quero matá-lo." Então, a gente vai ter uma série de sentimentos muito poderosos nesses 12 episódios. O Yoshiki, ele tá vivendo a dor da perda do seu melhor amigo. Pior do que isso, ele tá vivendo esse luto sozinho. Ninguém mais sabe que o Ricardo morreu de verdade, nem seus pais, nem seus outros amigos. Ele tem que lidar com o fato de que seu melhor amigo morreu e que existe uma entidade, um ser extremamente poderoso, que não sabe o que é e, ao mesmo tempo, se considera seu melhor amigo. Mais do que isso, a gente vai ter o problema de que essa amizade talvez seja algo a mais. O Yoshiki e o Hikaru, eles estavam começando a ultrapassar talvez um pouco o limite do que é uma amizade. Eles estavam começando a ter sentimentos muito, muito mais fortes um pelo outro. E é aí que o verão que Ricardo morreu, ele toma uma vibe de terror e passa a ser um terror de BL, que para quem não sabe significa boys love, as histórias tradicionais japonesas de garotos se apaixonando por garotos. Só que o legal de acompanhar o verão que Ricardo morreu é que esse não é o BL tradicional. Geralmente os ocidentais não gostam muito de como os BLs se desenrolam, por exemplo. São muito lentos. Geralmente são muitos capítulos até rolar um mísero selinho entre os personagens. Aqui não. Embora assumidamente O Verão que Ricardo Morreu não seja um BL, é inquestionável que o autor traz esses elementos de uma forma muito poderosa. Primeiro, pela intimidade deles dois. A depressão do Yoshiki se confunde com esse desejo enorme de ter essa entidade que é seu melhor amigo agora, né? Simplesmente porque é igual. É igual em tudo. E o desejo deles dois é muito, entre eles, é muito transformado numa metáfora. Porque são os momentos em que o Ricardo precisa mostrar quem ele é de verdade, a verdadeira forma dele. Como quando, por exemplo, ele diz: "Você quer saber como eu sou?" E aí ele se aproxima dele e abre o próprio peito e diz: pode colocar a mão. Quando o Yoshiki coloca a mão, ele primeiro sente nojo, mas depois ele fala: é uma sensação tão boa. Então, é um BL que não se comporta como BL, porque, por exemplo, a gente tem o sexo, a descoberta sexual transformada em body horror. E por que que o Verão que o Hikari Morreu é uma série, um mangá, uma animação de terror? Porque a partir do momento que essa entidade tomou conta do corpo de Hikaru, criou a imagem de Hikaru, as coisas na vila começaram a se desandar de uma forma terrível. Primeiro, porque uma série de fantasmas, e os espíritos japoneses, estão sem aquilo que dava medo neles. Eles começam a invadir a vila, começam a aterrorizar as pessoas, a transformar suas vidas negativamente. E depois a gente vai percebendo que existe algo muito maior ali por trás, em que uma certa elite daquele vilarejo fez algo há muito tempo que necessitava de uma renovação constante, e quando essa renovação não foi feita, todos agora passaram a ter suas vidas em perigo. O Verão que Ricardo Morreu é uma obra que trata sobre depressão, sobre amor, sobre descobertas na adolescência e, bizarramente, também um horror cósmico. São 12 episódios lindos, a animação é sublime, tá impecável, mesmo com muito uso de CG, é lindo, é muito bonito. E ao mesmo tempo que ele é belo, porque é uma história muito bem construída, de uma loucura de sentimentos da adolescência, é uma história muito cruel também. A gente acompanha o Yoshiki numa onda de dor irreparável. E numa dependência emocional que ele cria junto a essa entidade que ele não consegue se desfazer mesmo quando ele tenta. E ele vai tentar de maneiras extremas até. Então eu fiquei muito surpreso com a complexidade de temas dessa obra. Foi um sucesso da Netflix esse anime. Já foi renovado para a segunda temporada. Para vocês terem uma ideia, foi lançamento semanal, coisa rara na Netflix. 12 episódios, 12 semanas. Quando deu uma semana depois que encerrou, renovação. Já anunciaram que tinha sido um sucesso e foi renovado. Eu estou muito feliz com isso. A Netflix, não gosto muito do que elas fazem originalmente, mas no campo dos animes, eles conseguem umas coisas muito boas. Foi uma surpresa, virou uma obsessão. Eu não aguentava acordar no sábado de manhã e correr para a TV e ter que esperar o episódio, porque saía só meio-dia aqui na minha cidade. E eu fiquei assim, fascinado. As linhas de diálogo são muito boas. É um anime com pouquíssima barriga. Tem muitos outros personagens, você vai se interessando por eles, mesmo eles sendo os coadjuvantes ali, estando ali para coisas pontuais. E, novamente, é uma representação LGBT de terror. Eu gosto muito quando a gente vê essa representatividade. Mais do que isso, eu brinco que o Verão que Ricardo Morreu é o Heartstop que deu certo. É o Heartstop de terror. E fica essa recomendação. Eu mesmo virei uma pessoa que cansei de produtos LGBTs mais voltados para o público jovem. Cansei demais. Mas esse anime, por ser de terror, por ser de body horror, e ter todo esse tema do luto e do tesão e da transformação da adolescência, me pegou demais. Então fica essa recomendação. Os 12 episódios estão disponíveis na Netflix. Podem assistir sem medo, quem gosta de animes. Eu preciso tomar vergonha e assistir, você tem razão. Eu acho que eu já ouvi falar bastante nesse anime. Tenho vários amigos que já me indicaram também. Então, e fiquei curiosa, só falhei miseravelmente nessa também, mas mas quero muito ver. Mas muito bem, gente. Então, bora para nosso segundo turno. Dessa vez para falar de filmes que descobrimos esse ano, mas que não são desse ano. Então, vamos começar com você, Felipe. Olha, eu fiquei muito na dúvida do que trazer, porque foi um ano que eu tive que meio que parar para pensar e dizer: meu Deus, o que foi que eu assisti que foi bom, que não foi desse ano? Eu assisti várias coisas, mas eu achava tudo meio, assim, não era ruim, mas não era bom. Até que eu me lembrei de um filme que eu vi, sei lá, eu acho que foi em junho, julho, sei lá, no meio do ano. É um filme italiano chamado Do Outro Lado do Rio. Em uma tradução literal do inglês, né? O título em inglês é Across the River. E basicamente esse filme, Eu descobri ele por acaso, porque eu estava procurando um outro filme italiano e aí bati nesse filme. Foi mais ou menos assim. Nunca tinha ouvido falar dele, não sabia o que era, mas ele me chamou a atenção. Eu acho que foi na Amazon Prime que eu vi. Basicamente, é a história de um homem que ele estuda o comportamento de animais. Não sei qual é o nome dessa profissão, mas ele cuida dos animais da floresta. Então, ele faz visitas frequentes à floresta, onde ele coloca câmera, recolhe alguns animais, e ele passa muito tempo em um trailer bem pequeno, onde ele fica fazendo essa monitoria. Acontece que tem uma das idas dele, começa a chover bastante e o caminhãozinho dele, o trailerzinho, passa pelo rio, mas logo depois a chuva meio que impede ele de voltar. E ele, mas tá tudo bem, porque realmente ele é acostumado a ficar mais de um dia, né? Ele fica lá, aí vai pegar o bicho, devolve o bicho, pega de novo o bicho. Só que aí coisas estranhas começam a acontecer. E esse filme, ele me pegou, primeiro, eu acho que ele tem uma ambientação muito legal. Minha gente, eu tenho medo de floresta, eu tenho medo de mato. Confesso. E essa floresta, esse mato que ele tá, é muito esquisito. É uma coisa meio Bruxa de Blair, sabe? Aquela floresta que é meio seca, que é meio feia. E aí coisas estranhas vão acontecendo. E como ele coloca, ele não é um found footage, graças a Deus, mas ele coloca muita câmera pela floresta. Então a gente começa a ter muita imagem estilo found footage. E aí você imagina a floresta sinistra no meio da noite. E é um filme legal nesse aspecto porque ele demora a lhe dar informações. Eu acho que você passa metade do filme sem que nada de substancial aconteça. Ah, apareceu um bicho morto, apareceu uma sombra aqui, mas nada muito explícito. Acontece que, sei lá, em algum momento do filme ele vai bater num vilarejo abandonado, certo? E aí, lógico, né, ele vai chegar nesse vilarejo altamente sinistro e coisas estranhas, ele vai começar realmente a perceber coisas estranhas. Choro, grito, animal que aparece morto. Eu gostei muito desse filme, certo? Eu acho que ele, além do aspecto visual, ele tem um outro tema que me interessa muito, que é o aspecto da solidão. Esse homem está sozinho no meio da mata. E ele não tem muito o que fazer, para onde ir, certo? É o tipo de história que, no gênero, me interessa. Você está sozinho em uma situação, você está completamente isolado e sem nenhuma possibilidade de pedir ajuda. Então, eu gosto muito desse elemento. Vão ter algumas imagens bem sinistras, bem perturbadoras. Eu acho que no final ele entrega, acaba sendo muito explícito em algumas coisas. Eu acho que eu gostava mais dele quando ele estava sendo sutil, mas é mais pro final e é mais, talvez, a minha opinião. Esse filme ele é de 2013, eu fui pesquisar. E eu gosto bastante. Como eu falei, para mim foi uma grata surpresa. Não estava esperando. Floresta sinistra, as imagens da floresta são sinistras. O homem está sozinho. E ele é um personagem realmente interessante. Ele não é um boyzinho que foi para a floresta para fumar, se drogar e transar com uma árvore, sabe? Ele é uma pessoa que está lá fazendo a pesquisa dele, o trabalho dele. Provavelmente já fez aquilo inúmeras vezes. Até que nesse dia deu errado. Então, a minha surpresa esse ano foi esse filme, Across the River, ou do outro lado do rio. E para mim foi assim, a surpresa. Não sei se alguém viu. Não conhecia, não, mas Também achei não, fiquei bem interessante. curioso para ver. Fiquei curioso. Notado. Eu acho que ele tá no Prime. Ah, então tá facinho. Agora, eu queria achar. Deixa eu ver se eu acho. Achei o título original em italiano, né? Porque o filme italiano, o título não pode ser Across the River, né? Então achei o título original. É Oltre il Guado. Oltre il Guado. E o título em português é A Maldição do Rio, não é Do Outro Lado do Rio, não. O Outro Lado do Rio foi a minha tradução automática do inglês. Em português, A Maldição do Rio, em inglês, Across the River, em italiano, Oltreguado. Fez a mãozinha, né? Claro, lógico, evidente. Vou deixar os nomes todos no post para quem quiser procurar também. Mas se tem no Prime também tá mais fácil. Muito bem. Agora, Daniel, você. Eu escolhi um filme, apesar de descoberta, no caso, né? Só que é um filme relativamente recente, que ele é de 2022. Mas eu gostei demais dele, então resolvi indicar ele aqui. Na verdade, sim, antes disso, né? Um dos meus filmes preferidos desse ano aqui, né? De 2025, foi o The Undertone, que é um filme que a gente viu ali quando a gente fez a cobertura do Fantasia, né? Só que como ele não foi lançado ainda, vai sair acho que no ano que vem. Então, no ano que vem a gente menciona ele. Só queria deixar aqui no radar todo mundo quando sair. Se eu não me engano, a A24 comprou a distribuição do Undertone. Então, eventualmente ele vai sair por aí. Mas fiquem de olho. Mas dito isso, eu escolhi então para ser a minha descoberta aqui, né? Tipo, a minha dica de descoberta. Um filme que é bem parecido também com The Undertone, que é um de 2022 chamado First Time Caller. Esse é um filme que ele foi feito ali durante a pandemia, e ele se passa durante a pandemia também. Então ele tem bem aquela cara de filme feito durante a pandemia, que é tipo assim, basicamente um personagem sozinho no mesmo ambiente o tempo todo, né? E a sacada desse filme aqui é que ele conta a história de um cara que ele é um podcaster, né? Então ele toda noite ele faz ali as suas lives, coisas assim, que ele fica comentando as histórias das pessoas que ligam para ele para contar a história para ele. E ele é bem escroto também, tipo, e as pessoas aparentemente gostam disso, então elas ligam para meio que ser xingado por ele, basicamente. Vai saber, vai entender, né? E aí, tipo, basicamente o que a gente acompanha é essa rotina dele ali atendendo as ligações, tudo mais. Só que certa noite, então, né, que é essa noite em que o filme vai se passar, ele atende a ligação de um cara muito bizarro, um cara que do nada ele começa a dar tipo gritos de dor assim, tipo no meio da conversa, e tu não entende exatamente o que que tá acontecendo, e o cara começa a contar umas histórias que parece que não vão levar a lugar nenhum, do tipo, ele começa a falar que ele conheceu uma colega de trabalho que ensinou ele umas técnicas de respiração e coisas assim. Tu fica, caralho, que aonde que isso vai chegar, né? E aí esse podcaster, ele tem que atender várias ligações ao longo da noite, né? Então ele não perde muito tempo com histórias chatas e coisas assim. Ele já quer meio que se livrar desse cara com quem ele tá falando para ele poder passar para a próxima ligação. Ele tá prestes a desligar até que o cara fala assim: olha, faz o seguinte, antes de desligar, acessa o site tal lá. Tipo, ele manda o link pro cara, tipo, acessa isso porque tá rolando uma live de um show que tá acontecendo nesse momento. Aí o cara fala: tá, mas por que que eu vou acessar esse negócio? Ele fala: porque dentro de alguns minutos vai acontecer um tsunami que vai cair justamente, tipo, né, nesse lugar e vai matar todas as pessoas que estão assistindo, que estão lá vendo o show ao vivo. E ele, obviamente, não acredita nessa história que o cara conta. Ele vai ali e continua com as suas ligações, só que eventualmente ele acessa então essa live que o cara falou, né, tipo, onde estava rolando um show e tudo mais. E de fato é isso que acontece. Tem a porra de um tsunami que mata todo mundo lá. Ou seja, o cara com quem ele estava falando conseguiu prever uma tragédia antes que aquela tragédia de fato acontecesse. Eventualmente, esse cara liga para ele de volta e fala para ele que aquele tsunami que acabou de acontecer foi só o início, que ainda vai acontecer muita merda. E o resto do filme é só os dois conversando ao longo dessa noite, enquanto várias merdas vão acontecendo. Então, assim, tudo que a gente vê é a partir da visão desse podcaster, né? A partir do ele acessando notícias de sites de notícias, tudo mais, conversando com uma ou outra pessoa em paralelo. Mas é isso, assim, tipo, a gente nunca sai daquele espaço, ao mesmo tempo em que tu percebe que do lado de fora tá acontecendo um monte de merda, assim, só não consegue ter uma noção real do escopo, justamente porque tu não sai dali. Então, ao mesmo tempo que ele é claustrofóbico pra caramba, ele consegue prender tua atenção, mesmo mostrando apenas um personagem o filme todo. Então, isso me conquistou, sabe? Além do fato, e isso é maravilhoso, do fato de que o filme tem 1h15 de duração. Isso é sensacional, gente. Beleza. Pelo amor de Deus, voltem, voltem a Uau! fazer filmes curtos. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais ver filme de 3 horas. Então, por causa disso também esse filme foi parar na minha lista. Então, fica aqui a dica para vocês aqui do First Time Caller 2022. Muito bom. Eu também gostei muito do Undertone. E agora fiquei bem curiosa para esse também. Eu gosto desses filmes compactos, assim, não só pela duração, mas por ser um cenário, um personagem, enfim. Então, estou bem curiosa para assistir. Muito bem. Ivo, e você? É o seguinte, o filme que eu escolhi, gente, já que vamos falar de filme curto, esse aqui tem 45 minutos. Coisa linda. É o Vocês têm uma briga para ver média-metragem. quem traz o mais curto? Mais curto, pois é. Ele é o média-metragem do Kiyoshi Kurosawa. Ele se chama, eu não sei falar, gente, Sekimi, eu acho que é Kimi. Foi lançado ano passado. Ano passado saiu um outro filme dele também, que é maravilhoso, que é o Clouds. Mas esse filme brotou, assim, esse média-metragem dele brotou aí nos boca a boca, nas redes. E, cara, Kiyoshi Kurosawa é um dos meus diretores favoritos, assim. Desse cinema ali que começou ali com o J-Horror, né? Desde do Kyuri, do Cairo. Eu adoro os filmes deles. Inclusive, a gente já falou até de alguns filmes deles aqui em alguns de nossos episódios. É um filme que é sobre o Matsuoka, que é um professor de culinária e chefe de cozinha, extremamente frustrado ali, que leva uma vida que para ele é medíocre. E em uma de suas aulas, ele tem um aluno que fala com ele que escuta um som de um sino. E esse som de sino fica na cabeça dele ali. Então, desse aluno, a gente não escuta ali no início, né? E esse som leva esse aluno ali a um comportamento muito violento ali, até ele acabar morrendo ali violentamente. Só que aí depois desse episódio, o som começa a afetar o professor. É um filme assim que ele não tem muita, não tem também um contexto assim que explica alguma coisa sobre o que está acontecendo, mas o Kiyoshi ele trabalha muito com essa questão do comportamento humano ali, né? Dessa desconexão da humanidade com a realidade, com as próprias relações humanas, assim. As relações são frias, pessoas estão extremamente infelizes, as relações são vazias. O professor ali, ele tem um semblante mesmo ali de total, assim, desinteresse por tudo que ele está fazendo. Ele acha que ele é capacitado para ele fazer além do que ele faz, mas ele não consegue chegar lá. E isso deixa ele muito nesse estado de lidar com essa frustração. Então ele tá com essa crise ali, pessoal, profissional, existencial, e não, né, ele tenta buscar essa saída, mas ele não vai, ele não consegue ir para frente, assim. Então essa, como que eu vou dizer, essa o filme ele trabalha com essa perda de identidade, né, essa questão existencial mesmo, essa perda de identidade. E o Kiyoshi, ele trabalha muito isso nos filmes dele, né? Até nesse mais recente, que é o Cloud, ele também trabalha muito muito esse tema. E o filme, assim, a direção dele é sempre primorosa. É um curta-metragem, assim, é um média-metragem, né? Então é uma narrativa muito mais compacta, assim, com muito pouco desenvolvimento ali de personagens ali. Ele é um filme totalmente, assim, atmosférico e sensorial, assim, porque eu comecei a escutar o som desse sino em algum momento, assim, do filme. E o nome dele, né, Kim, a tradução é tipo o som do sino. E sei lá, o que que esse som desse sino representa pra gente hoje, assim, né, que eu acho que é a discussão que ele traz. Então, assim, eu não vou falar que foi uma surpresa, porque, assim, eu gosto de tudo que esse cara faz. Então, mas, assim, quando eu vi ele, busquei ele, eu achei, assim, sensacional, cara, esse trabalho dele. Algum de vocês chegaram a ver? Ainda Não, não vi não não, mas eu também. fiquei bem curioso também. Eu tô curiosa com esse desde quando, faz um tempo já, porque a gente falou, né, de alguns filmes do Kiyoshi Kurosawa aqui nesse podcast. Inclusive, acho que a gente devia fazer algum episódio dedicado a ele, que a gente falou em episódios que não eram sobre os filmes dele especificamente, né? Entraram nas nossas listas assim, mas vi que esse time, Kimi, também não sei como que ficou o título, tava para sair numa época que a gente fez algum episódio, mas acabou passando, eu não assisti. Mas eu gosto muito dos filmes do Kiyoshi Kurosawa, então tô bem curiosa para ver esse também. E é minha vez de novo, então, né? Vamos lá. O filme que eu escolhi como surpresa, eu tenho uma questão que muitos filmes, a maior parte dos filmes que eu assisto no ano é para gravar podcast, né? Então, seja aqui ou seja no Rainhas, eu já comentei. Então, eu queria achar algum que eu não tivesse comentado nos podcasts. Achei um monte que não era de terror também, daí, né, quando eu paro para ver outra coisa, daí eu saio um pouco do cinema de terror também, mas aí já não era essa a proposta. Então eu voltei bem no ano e peguei o primeiro filme que eu assisti em 2025, porque no ano passado, no fim do ano, eu participei do Amigo Secreto dos Esqueletos no Armário. Que o presente assim que a gente ganhava e dava, né, eram indicações de filmes natalinos. E a indicação que eu recebi, que veio do João Neto, é um filme chamado Home for the Holidays, que foi um filme feito para TV, para o canal ABC, né, de 1972. Eu nunca tinha ouvido falar nesse filme, né? Ele acho que não é muito conhecido, mesmo ainda que, né, tenha passado na TV aberta, assim, mas enfim, era toda semana, né, a ABC lançava esses filmes, então tem muita coisa também nessa leva. Mas aí recebi essa indicação de Natal, né, e acabei assistindo no comecinho de 2025 e gostei bastante, né? É um filme que foi dirigido pelo John Llewellyn Moxey, que fez. Ele fez um filme chamado The City of the Dead, de 1960, que tem o Christopher Lee. Mas ele dirigiu mais filmes e séries mesmo. Filmes para TV e séries, né? O roteiro é do Joseph Stefano, que foi quem adaptou o livro Psicose para o filme do Hitchcock. E a produção é do Aaron Spelling, que foi produtor de séries tipo As Panteras, Barrados no Baile, Charmed. Ele. Armando no baile, uhul, isso Exato. Décadas assim fazendo séries. Então eu só citei essas três, mas tem muita série que foi produzida pelo Aaron Spelling. Bom, primeira coisa que me chamou a atenção no filme foi o elenco, porque a protagonista é a Sally Field, bem jovenzinha, né? Mas temos também a Jessica Walter, que também foi um grande destaque para mim. Julie Harris, Eleanor Parker, Walter Brennan. É um puta elenco, assim, vários atores bem conhecidos, principalmente da época. E é um filme que acompanha. Se trata de um homem já idoso, Benjamin, que mora numa casa com a segunda esposa dele, né, a Elizabeth. E ele tem certeza que a Elizabeth está tentando envenená-lo. Então ele chama as filhas dele, são quatro filhas que ele tem, para contar isso para elas e pedir para elas matarem a madrasta. Acontece que o filme vira quase um slasher, né? Porque é um proto-slasher, porque é de 72, então ainda nem tinha chegado a onda dos slashers ainda, né? Então ele é um comecinho ali desse gênero, porque aparece um assassino que a gente não sabe quem é, ele usa uma capa de chuva amarela e ele mata as pessoas com um forcado. Como é um filme feito para TV, tem muito pouco sangue, né? Ele tem uma carinha de filme para TV mesmo, uma coisa um pouco novela assim. Tem muito diálogo, então ele pode ser considerado um pouco lento para os padrões dos slashers tradicionais, né? Mas acho que tudo isso faz parte desse contexto em que ele foi feito, em que ele foi lançado. É um filme de Natal, mas que é uma história que se passa em uma casa de fazenda, assim. Mas a produção não teve dinheiro para fazer neve, então o que acontece é que chove o tempo todo, né? Dá Esse clima de isolamento também, pelo tanto de chuva, chove pra caralho o tempo todo. Inclusive, faz até sentido o assassino ser uma pessoa que usa capa de chuva nesse contexto. E vira essa coisa de tentar adivinhar quem que tá matando, né, essas pessoas. A suspeita inicial talvez seja justamente da madrasta, e ao longo do filme, enquanto as pessoas vão morrendo, a gente vai tentar descobrir, né, quem é esse assassino. Mas para mim, eu acho que o drama familiar é mais legal, mais interessante até do que as mortes. Todas as irmãs têm personalidades muito bem definidas, assim, então é muito legal ver essa dinâmica entre elas e com o pai, com quem elas parecem ter uma relação distante mesmo, né? Não é uma família super unida, assim. E a gente vai conhecendo um pouco mais dessa madrasta também. Enfim, e vai desenrolando esse mistério, né? Achei um filme bem charmosinho. Ele tem até, para mim, um toquezinho de giallo, assim, porque em algumas formas de filmar, mas também na composição do assassino, porque a gente, né, claro, nunca vê o rosto dele, mas ele também usa luvas, assim, bem características, então me remeteu um pouquinho. E esse filme está disponível no YouTube, mas eu acho que o que está no YouTube não tem legenda em português. Mas ele é muito fácil de achar para baixar, assim. Bom, eu subo os episódios do Falando no Diabo no Internet Archive, e lá no Archive também tem disponível para baixar. Daí de lá dá para baixar e procurar a legenda em outro lugar. Então esse está bem tranquilo de assistir também para quem tiver curiosidade de ver. Eu recomendo, é um filme, é um slasher light, bem light, mas é interessante até para ver o que veio, né, antes dos slashers mais conhecidos, assim, era talvez um ensaio aí para o gênero que cresceu mais, né, alguns anos depois. E é isto. Então, para finalizar, Samuel, sua indicação. A minha indicação, eu vou dar uma roubadinha de leves, porque eu vou falar sobre um produto que tem duas versões. Uma lançada em 2001, completou 24 anos de lançamento, e a outra lançada no ano passado, que foi o seu remake. Eu tô falando do jogo Silent Hill 2, que por muitas pessoas, muitos críticos de jogos de mais de 30 anos, já chegando nos 40 como eu, Silent Hill 2, ele não é considerado o melhor jogo de terror da história. Ele é considerado o melhor jogo da história. Ponto. Muita gente considera que Silent Hill 2, ele foi um marco da maneira como se trata uma narrativa dentro de um jogo. E eu não estou falando desses jogos que hoje em dia buscam ser os chamados jogos-filmes, né? Em que você tem os momentos de ação e muito momento de animação. Não. Silent Hill 2 é um jogo onde absolutamente tudo que está nele tem um significado dentro de sua narrativa. Isso é algo raríssimo hoje em dia. Muitos jogos tentam emular, muitos jogos tentam fazer algo na mesma pegada, mas é impressionante como, mesmo depois de 24 anos, nenhum funciona tão bem quanto a história de Silent Hill 2. Silent Hill 2 conta a história de James, nosso personagem principal, que recebe uma carta de sua falecida esposa. A sua carta diz: "Me encontro em Silent Hill." Ele abandona tudo que ele está fazendo e se prepara para ir para essa cidade tentar entender o que é que está acontecendo. Quando o James chega em Silent Hill, ele percebe que tudo ali é diferente das memórias dele, que aos poucos vão se restabelecendo. Ele entra em uma jornada onde vários sentimentos transformam isso numa verdadeira descida ao inferno extremamente angustiante, onde ele vai ser confrontado pelo luto, pela culpa, pela negação de seus traumas e principalmente pela necessidade de ser punido. Silent Hill é uma descida ao inferno. Ao longo dessa trajetória, James vai encontrar outras personagens, outras pessoas que, assim como ele, estão nesse ciclo de entendimento de si mesmo e entendimento de seus erros. James é um personagem muito complexo. Você sente uma empatia por ele, mas você percebe que aos poucos que ele está ali por um motivo. Ninguém está em Silent Hill à toa. Ninguém caiu em Silent Hill porque teve um azar. As pessoas estão em Silent Hill porque elas têm algo a fazer ou a pagar. Não importa qual foi o motivo de seus traumas. Então, a gente tem um jogo de mais ou menos 12 horas, no original. Um jogo um pouco nos moldes de Resident Evil, onde você tinha espaços fixos, onde você conseguia mover o personagem, com uma jogabilidade truncada pra caramba. Mas, novamente, uma narrativa que te prendia e uma tensão que beira o infinito. E aí, a gente pega esse jogo que é sublime e ele ganha um remake fabuloso no ano passado. Consegue expandir um pouco mais a sua própria história, ousa em algumas partes que fazem com que visualmente o impacto seja arrebatador. Tem lutas de chefes que não existiam, que são assim deploráveis e nojentas e ao mesmo tempo fascinantes. Você vê o controla o James nessa jornada, de um espaço que está incrivelmente lindo, porque Silent Hill não é uma cidade, não é um lugar, é um personagem. Aquela cidade envolvida em névoa, aqueles ambientes em que basicamente você vai ter uma dungeon atrás da outra. É o hotel, é o hospital, é a prisão. Você tem vários ambientes onde você, depois de resolver tudo que existe neles, você passa para o próximo. E você vai caindo nesse degrau de loucura. Literalmente, o James precisa se jogar em buracos. E você não sabe aonde esses buracos vão dar, mas eles dão em algum lugar, cada um mais bizarro que o outro. E principalmente, para quem não conseguiu entender bem Silent Hill 2, como eu, na época que ele foi lançado, 24 anos atrás, era um jogo que você só conseguia acessar em inglês. Meu inglês não era tão fluente na época. Receber ele totalmente reformulado, lindo, espetacularmente lindo, visualmente lindo. E em português agora, legendado. É assim, um presente você conseguir entender essa história de uma vez por todas. Só o jogo possui 8 finais, se eu não me engano. E para cada final você precisa realizar uma certa quantidade de eventos, que até foi uma grande inovação do primeiro Silent Hill 2. Coisas que você faz ao longo do jogo que influenciam no seu resultado final sem você saber. Isso os jogos têm muito hoje em dia, de vários finais. Mas Silent Hill foi o primeiro praticamente disso, em uma larga escala. E você entender o final onde você se colocou, mas você também querer saber os outros, também é de uma curiosidade assim única, de querer repetir, mesmo porque não é um jogo tão longo. Hoje a gente sofre de jogos muito longos, eu não tenho mais tempo de jogar um jogo mega longo. Então se eu tenho um jogo que vai consumir, ok, 20 horas minha, beleza, já é assim uma vitória, e esse jogo é sublime em todos os aspectos do que ele se propõe. Ele podia ser um pouco mais ousado, talvez em mudanças, mas eu entendo que é difícil você querer mudar uma perfeição. Então, só o que ele já faz de ambientação, de design gráfico, de design de produção, de jogabilidade, porque agora você tem uma jogabilidade menos truncada, mas ainda assim muito tensa. Afinal, o James é a representação de uma pessoa real, ele não é um guerreiro, ele não é um atirador, ele é uma pessoa real, ali no meio de terrores inimagináveis. Então fica assim essa paixão por esse jogo sensacional, sensacional. Não tem palavras para descrever. Novamente, Silent Hill 2 é considerado por muitas pessoas o melhor jogo de terror da história, mas também é considerado por muitas pessoas o melhor jogo da história. Fica a minha recomendação nas duas versões, 2001 e 2024. Inclusive, a gente tá devendo um episódio sobre Silent Hill, né? Tamo, tamo. Jogos, filmes. Dá pra Acho que sai um trazer. filme novo agora esse ano, não sai? Sai, vai Não sair um tem novo como. filme. Vamos guardar pra quando tiver. Podemos planejar direitinho. Aí vai ter 3 filmes, basicamente 3 jogos também. 4 jogos, né? Que agora já tem. Ah, não, acho que são 6 jogos oficial da série, mas aí a gente dá uma lapidada, a gente dá uma lapidada, não joguei tudo mesmo. Isso. Teve jogo novo, inclusive já fica uma menção de que teve um jogo novo de Silent Hill e ele foi muito elogiado. Muito, muito, muito elogiado mesmo. Silent Hill F saiu, inclusive, dos Estados Unidos, agora se passa no Japão, e foi brilhantemente elogiado, tá até concorrendo no The Game Awards, jogos do ano, né? Em melhor narrativa, se eu não me engano. É, tem gente que acha que é injusto ele estar fora de algumas categorias, mas só de ter a melhor narrativa já fico assim, super ansioso para pegar. Ouvi dizer que é o woke. Ah, claro, né? Sempre é. A Não. personagem é Ai, mulher, já. Botou mulher, já não. Não é o foi o woke. Então. suficiente. Ai. Mas muito bem. Gente, ó, pra gente terminar, eu queria chamar menções honrosas. Mas já vou pedir para cada um de vocês também falar brevemente de alguma decepção do ano, Opa, tenho. entre lançamentos desse ano. Ah, Então, lançamentos, tá. entre filmes desse ano. Então, vamos começar com o Felipe. Olha, minha menção honrosa vai para o Agente Secreto, que não é terror, mas tem muita coisa. Enfim, é Kleber sendo Kleber, então vão ter cenas ali muito boas, que remetem, né, ao nosso gênero tão amado. E deixar clara a dica aí para quem não viu ainda o Agente Secreto, vá ver. Vocês aproveitem e vão conhecer a linda Recife dos anos 70, super bem representada no filme. Ah, é uma decepção? Não sei, não sei. Eu só preparei o. Teve filmes ok, mas assim, não chegaram a ser decepções. Ah, não gostei desse novo Frankenstein, achei uma porcaria, assim, achei bem chato mesmo. Achei over, achei brega, achei bregoso, achei, nossa, perde pra novela mexicana, sabe? Achei muito, muito acima do tom. Eu acho que tentaram fazer uma coisa à la Drácula do Bram Stoker, mas erraram em todas as mãos. Ah, não sei, é o que eu consigo pensar agora. Eu tô com sono, já é mais de meia-noite, eu vou ficar com o Frankenstein. Não dá Justo. para exigir demais, né? Ah, não. E você, Daniel? Bom, menção honrosa. Eu já tinha falado, a gente já falou de alguns outros aqui, né, ao longo do programa. Então, só para não me repetir, eu vou citar então aqui o The Long Walk, A Longa Marcha, eu acho, né, que é o título aqui, que é a adaptação de um livro do Stephen King, dirigido pelo Francis Lawrence. Gostei demais desse filme. Também não vou entrar em muitos detalhes, que acho que já. O povo já deve estar cansado, né? E aí, só decepção, eu vou colocar aqui o novo filme da franquia Hell House LLC, que é uma franquia que eu gosto bastante. Eram de filmes de found footage, esse daqui não é e tal, mas é o filme mais recente que saiu esse ano. E assim, esse é um filme que é ruim com força, assim, mas com muita força, tá ligado? Aqueles assim que é tão ruim que tu começa a ficar com raiva do filme enquanto tu tá vendo ele. Então, tipo, foi difícil terminar esse filme, sabe? Então, tipo, mas assim, uma vez que eu comecei, eu fiz questão de terminar, porém foi uma sessão de tortura. Então, fica aqui a menção também, né? Desonrosa, hein? Ai, que triste. Não assisti esse É. novo ainda. Sabia nem que ainda tava fazendo. Ivo, e você? A minha menção honrosa é outro baseado em Stephen King, A Vida de Chuck. Nossa, muito bom. Eu gostei assim bastante assim, um filme que se divide em três atos. O primeiro ato é uma coisa incrível, sensacional assim, e é um filme muito bom, um filme muito bonito. Mike Flanagan tem um elenco bem legal, tem até o Mark Hamill ali, né, fazendo uma participação como o avô do Chuck. E é um filme que ele foi muito mal distribuído, muito mal anunciado, e ele acabou sendo um fracasso de bilheteria. Eu li em algum lugar aqui, mas eu não achei que ele perdeu o time do Oscar desse ano, que ele era para ser lançado ano passado, mas aí ele não queria, tipo assim, ser lançado junto com outro filme, assim, e acabou não conseguindo ser lançado em momento nenhum. Demorou a sair esse ano e foi um fracasso total, infelizmente. Mas é um filme muito bonito, gosto muito da maneira que o Flanagan adaptou. E minha missão desonrosa vai para um filme que chama Holland, dirigido pela Mimi Cave, que fez um filme em 2022 que eu gosto muito, que é o Fresh. E esse Holland tem a Nicole Kidman, ele numa atuação assim vergonhosa de dar vergonhosa. Enfim, tem o Gael Garcia Bernal no elenco também. Então, assim, eu fui aquele filme que Eita. você acha no stream, você fala assim: uai, vou ver, acho que deve ser bom, deve ser legal, mas não é. Muito ruim mesmo, muito ruim assim. Tosco, horrível, péssimo, roteiro ruim, direção ruim, atuações piores ainda, enfim. Era para ser um tido como um suspense, um thriller assim, mas é vergonhoso. Bom, como menção honrosa, acho que eu vou trazer. Eu tava dando uma olhadinha aqui nos lançamentos, mas acho que eu vou ficar com Acompanhante Perfeita, que foi um filme que eu vi lá no começo do ano também, e que gostei bem, assim, não é nada espetacular, mas eu achei um filminho bem simpático. Fiquei triste por ter visto trailers, né, antes de ver o filme. Vi, inclusive, pra gente gravar o nosso episódio de expectativas e quebrei a cara. Mas achei um filme bem simpático, assim, bem satisfatório. E nas decepções foram algumas, mas também vou escolher o Gold, que é aquele filme que foi produzido pelo Jordan Peele. Péssimo, Ah, eu achei péssimo, péssimo, meu Deus, insuportável. Interminável, assim. Pensaram muito na estética e esqueceram de tudo o resto. Achei bem chato mesmo, um filme chato, sabe? Nossa, muita coisa que não faz nenhum sentido, enfim. Tava com expectativas não por ser, né, produção do Jordan Peele, porque isso não necessariamente significa muita coisa, mas mais pela sinopse mesmo, né, pelas informações que a gente tinha. Me pareceu interessante, mas acho que foi desperdiçado. Mas é isso. E você, Samuel? as minhas menções honrosas, eu vou citar duas séries que ainda não acabaram, mas que eu tô assim, em êxtase assistindo elas. A primeira é Bem-vinda a Derry, que eu não botava nenhuma fé de que essa série ia ser boa. E, gente, boa pra caralho! O primeiro episódio de Bem-vinda a Derry é assim, você fica. Ah, é sério que fizeram isso? Coragem, finalmente coragem! Mas quem conhece a It, né, o livro da coisa, sabe que as expectativas deveriam ser altas. Mas todo mundo manteve as expectativas de Bem-vinda a Derry muito baixas. E eu acho que isso está fazendo bem para a série, porque ela é legitimamente boa. Ela tem alguns problemas, claro, que eu acho que não se encaixam naquilo que o Stephen King criou. Eu acho os backgrounds dos personagens principais, das crianças principalmente, muito limpinho. Era para ser um pouco mais pesado, porque todo mundo em Derry é um bando de fudido. Mas tá muito bom. O último episódio vai ser agora, no próximo domingo. Espero que mantenha o nível. Bill Skarsgård tá na série de novo como It. E tá sensacional. A cena que ele se revela pela primeira vez. Cara, boa. Boa, boa, boa. Nossa, como é boa. Então, é isso, gente. Tem o elementos do multiverso, como os iluminados. Tem um tá ali presente, sendo um personagem incrível, porque ele é uma pessoa diável, então ele é muito incrível. Então fica a recomendação na HBO Max. E outra das surpresas do ano, eu também não terminei de assistir, eu não sei nem se já terminou de ser lançada, mas eu acredito que não, que é Pluribus, da Apple TV, vendida a rodos como a nova série do criador de Breaking Bad. Mas, sinceramente, você não precisa levar essa informação para assistir Pluribus. O primeiro episódio de Pluribus é brilhante. É uma coisa que você fica. Caralho, eu não acredito que isso nunca foi feito antes. Ele mistura ficção científica com outros elementos, porque o que é Pluribus? Pluribus, no primeiro episódio, você tem um grupo de astrofísicos que encontram um sinal. Esse sinal, ele tem um ritmo específico, o que deixa muito claro que ele está vindo de uma civilização alienígena. Então, vários astrofísicos se reúnem para tentar decifrar o que é a porra desse sinal, um sinal em quatro camadas. E depois alguém entende que é de uma molécula, ou algo semelhante. 14 meses depois, a gente vai acompanhar uma escritora de romances para senhoras que está assim, putaça, né, com a própria vida, odeia a própria carreira. E enquanto a gente está conhecendo ela, acontece um grande desastre. Esse código que foi enviado pelo espaço é, na verdade, um vírus. E um vírus de infecção zumbi, mas uma infecção diferente, onde todas as pessoas do planeta inteiro têm sua consciência unificada. Mais do que isso, toda a nossa população mundial passa a querer apenas um objetivo: estar bem e ter um mundo melhor. Mas ninguém mais pensa individualmente. Todo mundo pensa como um único ser, menos a nossa protagonista. Então ela vai passar por esse trauma gigantesco de ver o planeta inteiro sucumbindo a uma única mente, sem entender por que diabos isso aconteceu, e a gente vai seguindo a vida dela dentro desse planeta completamente transformada a partir de agora. Porque no final do episódio, quando uma autoridade dos Estados, do primeiro episódio, quando uma autoridade dos Estados Unidos fala com ela via TV, ele diz: "A gente quer o seu bem, a gente quer que você faça parte disso." E aí ela fica aterrorizada. "E se eu não quiser?" E aí ele responde: "Mas você vai querer. Isso aqui é maravilhoso." E aí encerra o episódio. Cara, brilhante, brilhante. Eu não sei nem se o resto da série vai ser tão bom, mas esse primeiro episódio é brilhante, maravilhoso. Então fica essas duas recomendações. De decepção, eu assisti uma porra ontem que eu fiquei assim, acredito não, que eu gastei 1 hora e meia da minha vida nesse lixo. Que foi um dos filmes famosinhos do TikTok, famosinhos do Twitter, que é o Bem-vindo a Sherry Oaks. Porra, que merda. Caralho, que merda. É produzido pelo Mike Flanagan, tá? E tipo, Nossa. nossa, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim. Ele começa como um falso documentário e depois ele vira um filme de narrativa. Oh, a protagonista não segura, os efeitos especiais são péssimos, usam o IA pra caralho. Quem é contra, assim, uso desenfreado Ixi. já se prepara psicologicamente, porque é muito usado e é muito ruim. E a narrativa que tinha até uma coisinha aqui ou ali, quando vai pro arco final você fica: "Ai, sério? Sério, sério, sério?" Você termina: por que esse filme fez sucesso? Mas enfim, o TikTok é mundo à parte, né? Eu não faço parte. Então, fica a desrecomendação do ano. E é isso. Ah, e só um adendo. Desculpa, Felipe, eu gostei de Frankenstein. Eu gostei do Frankenstein na Netflix, achei lindo, achei fofinho. Não é ó, os meus melhores do ano, mas eu gostei sim. Pensando um pouco melhor, teve outro filme, teve muita bomba, né? Mas eu lembrei de outro, que é o Telefone Preto 2. Nossa, filme ruim, filme ruim, filme ruim. Queria que todo mundo morresse naquele filme em 10 minutos. Pronto, é isso. Eu ainda não vi. E eu achei que 2025 não foi um ano muito bom para monstros clássicos. Eu não detestei nem Nosferatu, nem Frankenstein, mas eu achei apenas medianos. Lobisomem é desse ano também. Lobisomem, É. exato. Saiu um outro Ou é, aquele é ruim. Drácula Pô, também. aquele lobisomem é ruim. Foi bastante desfavorável. Mas é isso, gente. Então, encerramos mais um ano por aqui, né? Logo a gente está de volta aí em 2026. Obrigada, ouvintes, por estarem com a gente ao longo de mais esse ano. Obrigada, colegas, por estarem aqui também, né? Semana a semana, curtindo essas conversas que a gente tem toda a cada 15 dias, assim, às terças, para. Né? É sempre bom falar com os amigos sobre filmes de terror, então obrigada por toparem, inclusive, essa nova empreitada, né, que a gente está. Bom, se alguém quiser falar algumas palavras antes da gente encerrar. Feliz Ano Novo, nossos Feliz ouvintes. Ano Novo. Agradecer, claro, a participação de todos, né? Quem nos escutou pela primeira vez, quem já está nos ouvindo há muito tempo. É muito bom, é muito gostoso, claro, fazer, mas é melhor ainda saber que, como a Sil falou, não estamos falando só entre nós, estamos falando que já seria bom, mas é melhor ainda saber que tem alguém aí nos escutando. É muito bom. Então, valeu, obrigado. Continue nos escutando. Eu queria dar uma mensagem, até um pouco de cunho pessoal, mas primeiramente agradecer a Sil por manter o nosso grupo. Todo mundo aqui é amigo, a gente se gosta, a gente curte muito fazer esse programa. Mas se não fosse pela Sil, a gente não estaria fazendo esse programa, porque ela mantém. A gente teve uma mudança esse ano. A gente começou de uma maneira o projeto, a gente está tentando levar agora de uma outra maneira. Vocês que nos escutam, que fazem parte desse projeto, ter vocês aqui é um presente que ajuda também a gente a nos manter unidos fazendo. 2025 realmente não foi um ano fácil. Eu acabei ficando ausente de muitas gravações também. Segundo semestre, eu tive uma mudança brusca na minha vida, em que eu perdi muito do meu tempo de qualidade mesmo. Então, não dá mais para assistir filmes, jogar, assistir séries como eu fazia antes. Eu tô tendo que selecionar muito mais isso agora. E muitas vezes eu fiquei me questionando: será que seria uma hora de eu sair do programa, de pedir um afastamento? Mas não, porque eu amo estar fazendo isso aqui. Então, é uma coisa que eu gosto de verdade. esses nossos momentos, porque não, pra quem ouve a gravação, assim, não é só isso, gente. A gente chega, conversa, se atualiza, bate papo, ri das vitórias, ri das derrotas. Então é um momento especial pra gente. Então fica esse sentimento, esse agradecimento a todo mundo, a Sil, a vocês, meus colegas, e a vocês, ouvintes. Nossa, Eu que depois Samuel. agradeço, gente. É. Depois das palavras Samuel, nem tem mais o que falar, gente. Não, também não. É só isso aí. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Fico feliz de também, é isso, a gente não só se encontrar para gravar a cada 2 semanas, mas como o Samuel disse, somos amigos mesmo, né? E isso é o mais legal, assim. Uhul. O tradicional uhul, que significa a gente estar encerrando de uma vez, gente. Então, obrigada, gente, por mais essa gravação. Até 2026 e beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.